Capítulo 4 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. Depois da festa. No dia seguinte, Narizinho e Emília levantaram-se tarde e almoçaram na cama servidas por criadas abelhas, muito galantes em suas toucas enchiotadas. Estavam ainda nervosas do grande susto da véspera. O doutor Caramujo receitou-lhes biotônico, recomendando passeios pelo campo. Narizinho, depois de tomar o remédio, saiu em companhia de Dona Aranha e passeou durante uma boa hora pelos jardins do palácio, enquanto as saúvas experimentavam vestidos em Emília. A menina pediu notícias do príncipe. Disseram-lhe que tinha saído de viagem para as fronteiras, a fim de organizar a defesa contra a invasão de outros monstros. Narizinho suspirou de saudades e disse: Vou confessar-te, amiga aranha, o meu grande segredo. Desde ontem que me sinto apaixonada pelo príncipe, disse e corou. A aranha sorriu-se e respondeu: E ele muito merece o amor da menina, porque não existe no mundo inteiro príncipe mais valoroso. Meu desejo é que se casem, porque do contrário o príncipe é capaz de engraçar-se de alguma barata e o reino sofreria a vergonha de ser governado por uma rainha que volta e meia perde a casca. E assim conversando, caminhavam as duas pelas alamedas muito limpinhas e bem arrumadas do jardim. Todas as manhãs as formigas corriam o parque inteiro, catando todos os cesquinhos, aparando os gramados e deixando tudo que era um primor. Havia um lago à beira do qual pararam, mirando-se no espelho líquido. Estavam pensativas ambas, Narizinho com saudades do príncipe e a aranha com saudades das 60 filhas papadas por mestre Sapo. Nisto ouviram um gemido a certa distância. Aproximaram-se. Era mestre Agarra, que ali gemia com uma barriga enorme, estufada de pedrinhas. Ai de mim, chorava ele, que não posso nem andar. Menina dos cabelos de ouro, tenha dó deste pobre sapo e peça ao príncipe que me perdoe. Narizinho tinha bom coração e, compadecida da miséria do infeliz animal, prometeu intervir em seu favor. Veja, disse ela à aranha. Este coitado está pagando o crime de ser dorminhoco. Foi castigado só porque não pôde resistir ao sono. É bem feito, respondeu a aranha. Quem o mandou comer as minhas 60 filhas? Então, disse Narizinho, aqui neste reino, um pilhando o outro de jeito é zás para o papo? Isso mesmo, minha filha, tal qual entre os homens, que são uns urubus comedores de carne de cadáveres. Narizinho espantou-se muito com a ideia que os bichos faziam dos homens e quis desmentir a aranha. Mas não pôde, porque a aranha a interrompeu dizendo: São urubus, sim, e comem cadáveres de animais. Já tive minha teia num açougue da cidade e todas as noites via chegar um carroção cheio de cadáveres de bois, carneiros e porcos esfolados, que um homem chamado açougueiro, todo sujo de sangue, vendia aos pedacinhos às criadas de cesta. Narizinho calou-se, porque era bem verdade aquilo. Nisto soaram tambores e clarins ao longe. Era o príncipe que voltava à frente de uma guarda de grilos. O coração de Narizinho bateu apressado. Salve! Disse o príncipe logo que viu a menina. Salve a senhora do meu coração! Se sou a senhora do teu coração, respondeu ela, quero pedir-te uma graça. Ordene que será obedecida, disse o príncipe. Quero o perdão do mestre Agarra, declarou Narizinho, que ali está gemendo com as 50 pedras na barriga. O príncipe concedeu a graça pedida e ordenou que chamassem o doutor Caramujo para extrair as pedras. Veio o doutor com a sua maleta de cirurgião. Examinou o sapo empanturrado, apalpou, ergueu os óculos para a testa e disse: é preciso abrir-lhe uma casa na barriga. Pois abra, ordenou o príncipe. O doutor Caramujo arregaçou as mangas, pôs o avental e, ajudado por várias formigas, deu começo à operação. O sapo foi posto de costas, com a barriga para o ar, e as saúvas, com os afiados ferrões, abriram nela um corte. Depois entraram pela abertura dentro e foram tirando uma por uma as 50 pedrinhas do castigo. Quando saiu a última, Mestre Agarra deu um grande suspiro de alívio. Reunidas as pedras e feita lá dentro uma limpeza, o médico tratou de costurar o corte. Para isso, uniu as beiradas da casa e mandou que as formigas ferrassem ali o ferrão, de modo que cada ferrotoada era um ponto. E assim deu 3 pontos, ficando 3 formigas agarradas à barriga do sapo. Depois o médico tomou uma tesoura e foi guilhotinando as formigas, de jeito que só ficassem na pele do sapo as cabeças das coitadas. Mestre Agarra agradeceu ao doutor o serviço e, a fim de não perder tempo, foi chamando para o papo os corpos das 3 formigas degoladas que esperneavam no chão. Era um grande pandego este Mestre Agarra. Terminada aquela curiosa operação, Narizinho continuou o seu passeio com Dona Aranha, recolhendo-se mais tarde muito satisfeita consigo por ter salvado a vida a uma pobre criatura de Deus, condenada a um suplício doloroso pelo simples fato de ser dorminhoco. Amiga Aranha, disse ela, o príncipe perdoou ao pobre sapo. Perdoas também? Nunca, respondeu Aranha. Não posso esquecer dos meus filhos. Fim do capítulo 4. Lido por Mônica Hinrichsmeier, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022.